Se alastrou no sertão. É que o povo escutou o zumbido das indústrias arrasando o matão. Seu doutor, a coisa que mais gosto é do mato e o menino no chão. É a terra onde planto e me espalho. É a lua adorando o sertão. Quanta gente, doutor, da cidade tem saudade da dona natura, do veneno sair do pulmão. Seu doutor, que nós quer escola, os meninos saber onde estão, para usar a cabeça direito, pra mentira sair do sertão. Arrasando o matão. Seu doutor, a coisa que mais gosto é do mato e o menino no chão. É a terra onde planto e me espalho. É a lua adorando o sertão. Quanta gente, doutor, da cidade tem saudade ao sair do sertão. Que precisam da dona natura, pro veneno sair do pulmão. Seu doutor, o que nós quer escola, pros meninos saber onde estão, para usar a cabeça direito, pra mentira sair do sertão.